Você está ouvindo programa Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação aqui pelo 991248325 ou 991587295. Você pode enviar aí a sua mensagem de texto ou então a sua mensagem pelo aplicativo WhatsApp, participando aí, fazendo perguntas para o vereador Agimar Alves. Ele que é de Igaraí, representa, né, o distrito de Igaraí em Mococa, na Câmara de Mococa. Meu amigo Agimar Alves, é muito bom receber aqui alguém de Igaraí para conversar com a gente aqui no programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. É um prazer estar aqui com você nesse momento para nós conversar um pouquinho do dia a dia, de nosso trabalho, daqui do nosso distrito de Mococa, da Câmara. Então, isso é um prazer muito grande. Antecipadamente, já agradeço o convite aqui para estar aqui presente com você. Me deixo à disposição, aquilo que for do meu alcance, e estamos aqui para responder. Aquilo que não for do meu alcance, eu te prometo que um dia posso voltar com uma resposta aqui para você mais concreta. O prazer é todo meu estar recebendo você aqui, viu, o Agimar? Eu quero que, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre Igaraí, sobre Mococa, queria que você falasse um pouquinho sobre o Agimar. Quem que é o Agimar Alves? Então, Antônio Cláudio. Você é nascido em Igaraí, nascido em Mococa? Isso, e eu sou nascido em Igaraí. Igaraí mesmo, de Igaraí, então. Eu sou de Igaraí. Então, a gente tem uma vida longa, uma história até grande, a gente vai até resumir, porque eu vim já de uma família sempre pobre, de 11 irmãos e tudo, e eu venho trabalhando desde de criança, meus 14 anos que eu trabalhando, e eu comecei a se trabalhar e ter uma convivência com o público desde os 14 anos. Trabalhei na lavoura Itaiquara 10 anos, depois entrei na prefeitura, 30 anos de prefeitura. E depois administrei o distrito 12 anos, aqui, tive um trabalho na igreja, mais de 30, administrando a igreja, e também comissário de menor, 22 anos, ajudando lá o distrito. Tem uma história bacana, então, ali na comunidade de Igaraí. Sempre se dedicando ao trabalho, ao nosso povo do distrito de Igaraí, e quem nos precisar também de fora. Sempre a gente estava atento. Depois de tanto trabalho assim, ô Agimar, fazendo esse trabalho para a população de Igaraí, por que entrar na política, já que você já fazia esse trabalho que os políticos deveriam fazer? Por que tá na política? Então, isso é porque no momento agora, com todo esse trabalho, eu me aposentei. E aí depois eu fiquei 4 anos fora. Aí os políticos lá em Mococa achou que convinha, e eu falei, deixa eu mais tranquilo em casa agora, desfrutar minha aposentadoria, deixa eu descansar. Mas eles acharam que precisava de eu sair, que com o conhecimento que a gente tem do dia a dia ali, seria muito bom pro distrito, né? E também para Mococa, alguma coisa que nos precisar. E eu falei, eu vou tentar. E com isso teve uma resposta boa, onde eu agradeço a nossa população do distrito de Igaraí, Mococa, que eu tive. E eu tive uma votação até que 967 votos. Então, é muita coisa, né? Para o nosso ouvinte entender, em Igaraí tem quantos eleitores? Hoje ele tem aí uns 2.500 eleitores. No dia que comparecer foi 1.400. Então, desses 1.400, 963 votos votaram em você. Isso. Pouquinho menos que você também teve voto lá em Mococa. Mococa. Né? Mas mesmo assim, é mais de 50%, mais, né? De quase 50%. Isso, 80% dos eleitores de Igaraí confiaram em você. Isso, isso. E a gente faz isso com todo respeito, a gente trabalha séria lá para o nosso distrito, com muita seriedade, com muito respeito, desde a criança até o idoso, e a gente tenta fazer um trabalho transparente, né? Então a gente faz aquilo que pode, a gente depende, que nem tudo o vereador pode. Então ele depende também do executivo, depende de muitas coisas, mas com certeza a gente fica 24 horas ali à disposição de nosso povo. Ô, Gilmar, é claro que o vereador depende de muita coisa, principalmente do executivo, mas a população de Igaraí cobra de você. Eles não vão lá na prefeitura cobrar da Maria Edna, né? Com certeza o pessoal de Igaraí vai até a sua casa para cobrar. Que cobrança que o morador de Igaraí faz? Quais são as demandas que Igaraí tem hoje, atualmente? Então, Antônio Cláudio, o negócio ali, você sabe, nós somos um distrito. E o distrito ele precisa ser estruturado. Então, falta tudo. Devagarzinho vai dando um passinho, vai conseguindo uma coisa, outra. Então, o primeiro passo que o povo reivindica é a segurança. É onde que nós não temos lá um posto policial. Onde tenho corrido muito, onde eu tenho ido já no secretário de segurança em São Paulo, eu sempre estou em São João da Boa Vista, lá com o major, conversando, sempre estou com o capitão, sempre estou com o tenente em Mococa, trocando as ideias, para ver aquilo que é bom para o distrito, para nós ter a segurança. Mas a resposta que eu sempre tenho é que eu não sei aqui como é que é o estado de Minas, mas é lá também, lá em São Paulo, é o seguinte: sorta concurso para 2.000 homens, para 2.000 polícia, aparece 300, e o estado acaba ficando defasado. E você sabe, essa é a alegação deles. Isso, é o que eles falam. Então, acaba ficando defasado ali de efetivo, de policial. Então, o que que pode acontecer? Então, eles vão cobrindo Mococa, vai cobrindo Igaraí, com as nossas reivindicações que a população faz. Tem Mas a viatura lá de Mococa passa em Igaraí o quê? Uma vez por dia? Quando passa? Isso, é quando é reivindicado, quando é solicitado lá, ele fica mais tempo, e eles não têm horário para vir, tem vez que fica 2 horas, 3 horas. Mas todo dia eles fazem uma ronda todo em Igaraí? Todo dia faz todo uma dia ronda. Faz. Todo dia faz uma ronda, ele não tem horário. É. Então, só que nós queríamos a nossa polícia. Claro. Ali, porque quando se acontece um problema sério ali, um furto, alguma coisa, então quer dizer que a polícia está próxima ali da população. Até que solicita ou Tapirativa, que são 15 quilômetros longe, ou também Mococa, que se torna 30 quilômetros, então fica difícil. Até que chega, isso leva mais de meia hora. Isso quando sai no momento. É, para se dar uma resposta, já acabou o crime. Já acabou o problema. Lá, né? Isso. É. E a população, então, sempre está reivindicando. Isso são uma das primeiras coisas, né? A questão da segurança. Da segurança. Depois vem a parte da saúde, onde se pede ali que fica 24 horas o nosso posto de saúde aberto. Ele já vai até as 9 da noite. Mas e que fica 24 horas e aberto, porque toda vez, depois das 9, quem fica doente tem que pegar ambulância e tem que ir até Mococa. E a gente não sabe, talvez se seja um caso mais sério, um caso mais que precisa ser socorrido ali com um balão de oxigênio, alguma coisa. Então se torna muito difícil. Você tem que rodar 30 quilômetros para socorrer essa pessoa. E sempre tem médico nesse posto de saúde, né? Sempre ou de vez médico. Em quando falta médico também? Não, sempre tem médico. A não ser que alguém vai tirar uma férias ou fica doente, alguma coisa, até que o diretor da saúde vai correr atrás para pôr outro, então fica um dia, dois, três, mas sempre tem médico e ali é bem atendido o nosso povo. Então não é muito diferente das outras cidades do Brasil, né, Gilmar? Questão de segurança e saúde, prioridade e problema em todas as cidades, infelizmente, né? Toda cidade, Antônio Cláudio. Então, a gente, pelo que a gente vê na televisão, pelo que a gente vê conversando com os outros vereadores, com os outros prefeitos, que a gente vê, é a mesma situação. Não é diferente. E a nosso distrito, cada dia está crescendo mais, a preocupação de quem está na frente, como a gente está ali, vai aumentando cada vez mais, e a gente vai se estruturando para isso. E nunca a gente fala não para o nosso município. Por quê? Ali não tem outro onde eles correr. E Mococa tem mais de 30 assessores. Um empurra para o outro. Ali não. Ali é o administrador e é o vereador. Então, um ou outro, ele tem que dar uma resposta para o povo. Precisa dessa resposta. Você se sente mais cobrado, Gilmar, que os outros vereadores de Mococa, porque você é um vereador de um distrito pequeno em relação aos outros? Como é só esse vereador? A população cobra mais você do que dos outros vereadores? Ah, sim. Isso aí que sempre eu comento lá com meus amigos lá na Câmara, e quando eu uso da palavra lá com o microfone, isso eu falo. Se eu estou aqui reivindicando, e se alguma coisa eu me estrambolo aqui, que a gente se fica um pouquinho nervoso no microfone, que talvez a prefeita não atende a nossa reivindicação, é porque sou sozinho lá no distrito. Eu não tenho onde empurrar. Aqui um empurra com a barriga, um pro outro joga aqui pro outro, vai, né? E vai jogando pro outro. E aqui. Não, eu lá, é eu e o administrador, né, tem que dar uma resposta para o nosso povo. E outra, é o ser humano. O ser humano merece respeito. Ele não pode ser empurrado com a barriga, porque cada um com o seu problema e vai enfrentando. E eu sempre falo uma coisa, se for para só pra ocupar lugar, então prefiro ficar dormindo em casa. Agora, se for para se trabalhar, se for para ocupar, que o povo respeitou, que o povo colocou, porque está precisando. Então é um trabalho sério e tomar as dores e levar em frente e tentar uma solução para a pessoa. Ó, tem já um ouvinte aqui participando, o Anderson, o Baldo, lá de Garaí. Hoje está participando com vocês o nosso vereador Agimar Alves. Nós aqui de Garaí estamos contentes com os esforços que o vereador vem desempenhando para as melhorias em nosso distrito. Acompanhe as sessões e veja o empenho do nosso vereador para melhorar o desenvolvimento do distrito de Garaí. E minha pergunta, quais são as expectativas para as eleições deste ano? O que podemos esperar do legislativo de melhorias para Igaraí? Então ele fez duas perguntas. Primeiro, as expectativas para as eleições deste ano, principalmente no distrito de Igaraí. Então, as eleições hoje estão aí já próximas, aí já dentro desse ano, para que vai apresentar mais candidatos e tudo, né? E o sol nasceu para todo mundo. E o povo fica à disposição para que escolhe o seu candidato, para que se vota, né? E tudo. Mas eu falo isso. Enquanto o povo se respeitar, o povo querer a minha pessoa, com a minha experiência, com o meu tempo, com o meu trabalho e tudo, com a minha amizade política com os grandes de Mococa, nisso eu ponho tudo em prática ali e eu estou à disposição. Mas agora, nessa política, a gente sempre vê que a gente se encontra um momento difícil, porque a gente se vê aqui, começa lá do governo federal, a gente se vê uma árvore, quando ela dá um problema no tronco embaixo, todo mundo sente em cima, os galhos, as folhas e tudo assim. Então é a mesma coisa, somos nós. Então nós tem o tronco ali embaixo, se já está com problema, que é o governo federal, que é a Dilma, e depois vem cair no governo estadual, depois vem prefeitura endividada e tudo. Então, tudo isso vem estourar em nós, porque nós não fica com dinheiro na mão. Agora, a nossa expectativa é correr mais um ano, já tem várias coisas caminhadas na mão do deputado, já tem mais de R$1 milhão já na mão dos deputados, esperando o repasse. Se for atendido. Esse é o problema, ali, né, Gilmar? Esse repasse chegar, isso, né? Isso. O Anderson, ele completou aqui o que a população de Garaí pode esperar do legislativo de Mococa. Então, agora, o que pode esperar é o que eu estou trabalhando. Desde o meu começo, pode esperar o meu trabalho, porque até meu último dia desse ano, desse mandato, o trabalho, ele é sério. Então, estou vindo duas vezes por mês em São Paulo, estou lá junto com atrás dos deputados, estou cobrando na Casa Civil, onde é o dinheiro que sai ali, para ver se saiu alguma coisa. Sempre eu estou ligado, e por telefone, pessoalmente e tudo, e eu fico 24 horas ligado para isso. E vamos tentando lutar desde o começo que eu estou lutando até o meu último dia. Aquilo que nós conseguir, vamos soltar foguete. Aquilo que não conseguir, vamos chorar junto, porque é o momento que nós estamos passando, das dificuldades, das crises e tudo mais. Ô, Gilmar, tem uma campanha para denegrir a sua imagem? A sua imagem e a de outro vereador de São Benedito das Areias? Existe isso? Ou é boato de redes sociais? Não, isso aí sempre tem, né? Todo lugar tem, e me parece que para aquele que faz mais, aquele que é mais visado, aquele que é surdo, parece que é mais perseguido. Então sempre eu então falo. Então existe mesmo essa campanha? Existe, então sempre tem ali. Mas essa campanha é orquestrada por quem? Vem de Igaraí ou vem de Mococa, do executivo de Mococa? Porque você é oposição, né? Isso, é um pouco de Igaraí e um pouco de Mococa. Mas sempre eu falo assim, a árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. A vidraça, ela é pequena, ninguém acerta a pedra. Se ela é grande, então eles acertam. Então sempre eu falo, se hoje está sendo perseguido, se hoje está sendo assim, é porque não está dando fruto, é porque está enxergando nós. Se nós estivéssemos escondido, então não enxergava. Então, mas isso a gente deixa na mão da população. É quem decide, é o povo, é o voto. Então, naquele dia. Mas isso aí não atinge, porque não é agora que eu venho trabalhando. Isso já faz um ano, desde meus 14 anos. E a população do distrito me conhece, uma boa parte de Mococa. Sabe que meu trabalho é sério, sabe que meu trabalho do dia a dia, quando eu não pego para brincar, e é para trabalhar. Então, o negócio não é assim com brincadeira. Aquilo que depende para mim, eu não deixo para o outro. E eu sempre estou firme, sempre estou trabalhando e sempre estou trazendo uma resposta para o nosso povo. Mas quando aquilo não consegue, a gente chora junto. Que pena que eu não consegui. mas e durmo tranquilo, põe minha cabeça tranquilo, que eu, mesmo assim, eu corri atrás e fui em cima. Tentou, pelo menos, né? Eu tentou. A gente vai fazer um intervalinho comercial, daqui a pouquinho eu volto nesse bate-papo aqui com o Gilmar Alves, vereador da cidade de Igaraí, representante do distrito de Igaraí na Câmara de Mococa. Continue ligado no Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Eu tô recebendo aqui hoje o Agilmar Alves, que é vereador do distrito de Igaraí, representante de Igaraí lá na Câmara de Mococa. Até eu gostaria de começar esse bloco aqui, ô Agilmar, falando de uma notícia que foi eu acompanhei no final do ano passado, até comentei aqui no programa durante a semana, que é a questão do velório lá de Igaraí, que chamou muito minha atenção, que a prefeita lá de Mococa, Maria Edna, queria mudar o velório de lugar, né? Isso. Colocar o velório dentro do campo. Como é? Isso aí já foi solucionado? Ou esse imbróglio continua, Gilmar? Então, Antônio Cláudio, houve esse problema ali no distrito de Igaraí, que ela veio, conversou com duas, três pessoas e queria mudar esse velório ali para dentro do campo de futebol. Eu falei, não, não vai dar nem meia dúzia trocar seis por meia dúzia, então não vai dar. Vai dar menos ainda, porque quando foi feito o nosso velório, ele já foi feito na época meia as carreiras. Foi quando eu estava administrando. E do distrito não tinha um velório. Então, velava nas igrejas, no salão de festa e tudo mais, e estava dando problema. Então, na época, eu falei para o prefeito para que fizesse pelo menos uma sala, porque senão ia velar a gente no coreto. Entendi. Então, que para correr, pelo menos para atender a população. E foi feito um velório ali na pracinha, tudo bem, e já passaram muita gente por ali, muitas famílias atendendo e tudo. Mas isso aí também programado para que o amanhã faz um mais amplo e pensando para o futuro. Mas isso aí fazendo com as três, quatro salas. Foi feito assim, ali então para solucionar o problema momentâneo. Momentâneo. Mas já prevendo a construção de um outro maior. De um outro maior. Aí agora a prefeita veio e queria fazer esse maior dentro do campo. Dentro do campo. Aí o amanhã lá tá um futebol, tem um campeonato, soltando foguete. O André jogando bola lá, como é que faz, né, André? Isso, né, André? E velando um lado do lado, vai ficar ruim, né? Isso, soltando foguete, bomba em cima do velório, do lado da creche, a criança sempre lá tem um somzinho pra criança dormir. Isso, é. Do lado ali da creche. Então, o que nós pensamos? Sem ignorância nenhuma. Falei, mas vai destruturar a creche e o campo. E vai fazer uma coisa muito corrida e mal feita. Se for para ficar mal feita, deixa como tá e depois futuramente faz um melhor. Porque esse negócio de estar usando um prédio para outro, isso aí ia andar para trás. Eu acho que o negócio tem que construir, não usar que já tem. O que já tem já está sendo usado. Então, para construir pela frente. Então, o que nós falou? Vem o prefeito, fez um requerimento lá na Câmara, e aí fez um abacinado, o povo levou, entreguei na mão dela, vem ouvir a população, para a senhora ver como que é o contrário. Porque eu, pessoalmente, eu sou o contrário que faça ali, que vai estruturar dois prédios, campo e vai estruturar a creche. E aí, até o presente momento que fiquei sabendo que não vai ser mais ali feito ali. Ela mudou de ideia, então. Ela mudou de ideia. Inclusive, também não tem nem dinheiro, né? A prefeitura está quebrada. Que situação que a prefeitura de Mococa está vivendo, hein, Gilmar? O que está acontecendo em Mococa? Me parece, até falava aqui com você fora do ar, me parece que se a gente pegar todas as cidades aqui da nossa região, do sudoeste de Minas e do leste paulista, eu não conheço profundamente a realidade de Mococa, mas me parece que é a cidade com maior dificuldade. É isso mesmo? Tá tão difícil assim para Mococa, para administrar a Mococa? Está difícil. Porque todos os requerimentos que a gente faz na Câmara, e meus colegas vereadores também, eles vêm, estão programando, estamos providenciando. Mas isso, desde o começo do mandato, está providenciando até hoje nada. E a hora que vai pessoalmente fazer uma reunião, fala, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Mas é o seguinte, eu acho que é um pouco do administrador, um prefeito hoje, que ele saiba administrar. É a mesma coisa um pai que tem quatro filhos e ele ganha um salário mínimo e ele tem que tratar desses quatro filhos. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que se programar para tratar o filho, ele não pode passar fome. Então, o que é? Se não pode dar o filé mignon, pelo menos a 100, pelo menos a salsicha, mas não dê sem a mistura. E eu acho que a prefeitura é a mesma coisa. Você não pode fazer grande coisa, mas não deixa o básico e tudo faltar nada para ninguém. E a Maria Edna não tá deixando faltar o básico hoje? Agora você chega, tá faltando ambulância. As ambulâncias tudo sucateada, lá em Mococa. É isso que eu te falar, a frota da saúde parece que está muito sucateada. Eu vejo muito pessoal de Mococa reclamando. Isso é a realidade, então. É a realidade. Está muito sucateada. A farmácia do povo falta uma programação para deixar o remédio lá para o povo, certo? Falta médico nos NAI. E então, é o seguinte, é complicado. Então, você vai lá cobrar ela, está faltando dinheiro. Precisa lá tapa buraco ali, que tem, não tem que fazer licitação, não tem dinheiro para comprar massa, não sei o que tem, nada pode. Então, com isso, o vereador acaba ficando prejudicado, porque a parte dele está fazendo o que é reivindicar. E não é atendido, e a população cobrando. Então aí que é o difícil para o vereador, é explicar para a população qual que é o trabalho do vereador e qual que é o trabalho do executivo. Porque o dinheiro fica na mão dela. É, quem assina é ela, né? Ela executa. Ela que executa. Gilmar, ouvi dizer, agora você vai poder comprovar, que até o SAMU está em risco em Mococa, né? Por falta de repasses, né? Sim, até pouco tempo teve lá na Câmara, lá, o diretor, lá, passando, pondo nós a par, que tá faltando o pagamento lá, fica 6 meses, 5 meses, ficava ficando devendo para eles. E eles estão tentando segurar a barra para não deixar a população sem atendimento. Mas e o que faz? Vai ter uma hora que eles vão parar. E quem está aguentando hoje a barra lá de paciente Mococa é o SAMU. Porque as ambulâncias estão tudo sucateadas. Fazendo o trabalho que deveria ser feito pela saúde de Mococa. Isso. Se perder o SAMU em Mococa, vai dar um balanceado muito grande. O povo vai sofrer na pele. E hoje é o bombeiro que está ajudando a maior parte e está também o SAMU. Então, quer dizer que podia ver isso com mais seriedade, com mais responsabilidade, porque se está ajudando, então merece uma atenção a mais, porque a população merece, né? Porque não pode, somente a saúde, é tudo. Ô Gilmar, se a nossa querida prefeita de Mococa, a Maria Ed, não está conseguindo, né, na sua opinião, cuidar de Mococa, como é que ela está cuidando de Igaraí? É um outro momento que fica muito difícil. Se é Mococa, nós fica 30 quilômetros longe. É isso que sempre eu tento explicar para o nosso munícipe lá do distrito, que meu trabalho é incansável, é ardoso, porque se dentro de Mococa é difícil fazer, então principalmente eu tirar, mas para trazer 30 quilômetros longe dentro do distrito. Mas dentro do possível, se você for lá dentro de Mococa, dentro de Igaraí, você vê que tá redondinho, tá limpo, tá sem buraco, alguns que apareceu já tá tampando. Mas isso porque a Maria Edna é executora, ela executou. Isso. Ou é pelo seu trabalho? Porque eu trabalhei pedindo. E ela atendeu. Junto com a administradora. E ela atendeu. E aí devagar, ela foi atendendo e ali com muito, porque se não atender, eu vou na Câmara e aí é hora de eu... Desce o porrete. Desce o porrete. Então é cobrar. Meu serviço é cobrar. Então, você vê que os nossos funcionários ali também do distrito ali são muito competentes, trabalham ali no NAI, as meninas trabalham sério e tudo. Então, quer dizer que é diferenciado de Mococa. Porque se você vê o distrito, ele tá até que tá redondinho ali. Tá faltando bem coisa? Construção. É o que nós estamos pedindo. Questão de obras, né? De obras e tudo que a gente estamos lutando. Então, ali, porque nós somos um distrito ainda, né? É. Então, quer dizer que se nós não temos o prefeito ali ainda, e nós está na mão do prefeito de Mococa. Essa administradora de Igaraí, que é a Ana, né? A Ana. A Ana, ela é indicada, ela é nomeada pela prefeita, né? Para o pessoal aqui da região entender. Ela é nomeada, a prefeita nomeia ela como administradora, né? Um cargo de confiança? É, um cargo de confiança, segundo escalão. Certo. E ali chega ali, é nomeada pela prefeita, como eu fui e fiquei 12 anos também administrando. Como a gente, vamos explicar aqui para a população, é como se fosse o subprefeito das cidades grandes. É mais ou menos isso, né? A grosso modo, né? Isso. É um porta-voz do prefeito. É um porta-voz do prefeito. Então, quem tem alguma coisa para reclamar lá em Igaraí, ou vai no vereador. Isso. Ou vai na Ana Arcas. Na Ana Arcas, que é a administradora. E faz a reclamação. E vocês dois são responsáveis. Isso. Por essas melhorias que tiveram em Mococa, em Igaraí nos últimos tempos. Isso. Então, se nós não levar esses problemas lá para Mococa, para os assessores, para prefeito e tudo mais e correr, então quer dizer que Garaí para. Então, por isso que a gente fala aí numa política séria aí, para ver o que que a pessoa, se um dia de amanhã vai dar um voto, o que que a pessoa fez para a cidade. Se ele tem a competência de tirar, porque ali é só o administrador e o vereador. Se balancear e virar as costas, então quer dizer que a população sofre muito ali. E Garaí pode ter um candidato a vice-prefeito no futuro próximo, até mesmo a prefeito, ou você não acredita nisso, Edmar? Olha, Antônio Cláudio, eu, o ano passado, nessa eleição passada, eu fui convidado já para vice-prefeito. Para vice. É. E já está cogitando também Mococa, esse ano também, que talvez que possa também a me chamar para ser vice de algum candidato. Mas e sempre eu penso, sei lá se a gente vai, se não vai, isso é para coisa de momento, né? Se for para o bem-estar do distrito, vamos. Mas e para momento agora, e eu por enquanto eu quero trabalhar como vereador para o distrito, que eu quero buscar verba, que eu quero trazer, estruturar o distrito, para que o amanhã, se vir uma fiscalização querer se emancipar o distrito, ele está redondinho, ele está ali no ponto de emancipação. Hoje não tem condições de emancipação, né? Ou tem? Você diria que teria condições? Então, a gente sempre fala uma coisa, quem que não é, não quer ser dono de si? Muito bom a gente ser dono de si, a gente ter a casa da gente, ter seu dono de si. Mas no momento é preocupante. Não teria condições de se manter, tem, né? Por quê? Os nossos comércios são pequenos ali, não tem indústria. É. A Teiquara pertence ao a Tapiratiba. O Olavo pertence a Guaxupé. E ali os nossos fazendeiros, pelos momentos que estão passando aí, da dificuldade com o governo, como tem repasse, não ajuda a agricultura, então está um pouco defasado. E tudo. Ficaria então, inviável essa emancipação. Fica hoje. Inviável. E agora, os nossos ali, o que tem mais ali é os impostos. Agora, você acha que a pessoa vai deixar de pagar, vai pagar imposto e deixar o filho sem comer? É. Os empregos ali não tem grande renda, não tem grande salário. Mas existe um trabalho para trazer indústrias para Igaraí? Já houve algum prefeito que pelo menos falou, né? Assuntou essa ideia, vamos levar indústrias para Igaraí? É, senhor Antônio Cláudio, eu aqui, é o seguinte, eu tenho lá o documento, eu posso até te mostrar. Três firmas para Igaraí era para estar dentro desse mandato para vir. Foi apresentada a prefeita, tem o terreno, passou uma pela Câmara, foi aprovado, nós aprovou, pedi para os companheiros aprovar e tudo lá. Uma é de que ia fazer 10 toneladas de carne defumada. Outra é reciclagem, que ia ocupar muitos rapazinhos, muitas moças, tudo para trabalhar, para selecionar naquela reciclagem, que pica tudo, embala, tudo para levar, não era lixão. E a outra é um adubo orgânico, que ia fazer ali, ia dar serviço para os caminhoneiros, gente para homem ali, tudo para trabalhar. Nenhuma foi resolvida por falta de documentação da prefeitura. Então precisava uma documentação do Gapuab e tudo certinho, para ver esse solo, para ver tudo. Ninguém caminhou nada de documentos para ver. Até hoje estou cobrando, estou esperando. E o Departamento de Agricultura, junto com a prefeita, não respondeu e não mandou. E eu tinha essas três firmas já de começo. Forando o distrito que já estava disponibilizado ali, uma para fazer tubo, laje, e a outra lá disse que ia fazer essa do biscoito, e fazer mais chips, esses salgadinhos, tem a do doce que ia expandir, dar mais emprego, tem a de luva lá também de Garaí que ia expandir, e até agora nada. E tem um terreno que é para essa coisa. É para fazer casa e para pequenas empresas. Para essa finalidade e está lá. Está lá. Então o que, que não é precisa? Não é precisa de um administrador, uma prefeita séria que olha para isso, com execução, com conhecimento, para que executa. E põe os assessores também que conhece da área para executar. Porque eu acho que isso aí talvez fique muito amarrado, é falta de conhecimento. É gente ocupando o lugar errado. Então, se tem uma pessoa séria que ele pega para trabalhar, ele vai firme e ele executa, ele sabe onde vai e sabe executar. Os secretários de Mococa visitam muito Igaraí? A gente pede, é difícil eles virem, mas só quando a gente solicita. Conhecem Igaraí pelo menos, Gilmar? Eles pelo menos conhecem Igaraí? É, eu acredito que sim, mas é difícil tirar as coisas de Mococa até ali para vir uma máquina, vir alguma coisa, viu? É muito difícil, eu te falo para você, porque Mococa é grande. E tem outro distrito que é São Benedito das Benedito, Areias. Né? Então, quer dizer que é grande. Se você não ficar no pé, se você não ficar ali 24 horas, não sai nada mesmo pro distrito. Porque uma que é muito serviço para eles. Outra que é desestruturada a nossa prefeitura de maquinário, de atenção e tudo. E também dinheiro. Segundo ela fala que está com 120 milhões de dívida a prefeitura. Nossa, então um vem empurrando para outro e tudo, e vem aqui. Aí eu pergunto, cadê a lei de responsabilidade fiscal que fala? É, vamos ver. Cadê? Vamos ver o que ela vai falar no final do ano agora, é, né? É. Vai pesar, então, né? É. Gilmar, queria agradecer, meu amigo. Foi muito bom, passou rapidinho, né? Um bom papo aqui com você. Já terminou. É, muito rápido, Gilmar. Queria agradecer muito, viu? Pela participação. Adorei essa conversa. Espero receber você mais vezes aqui no programa Expresso aqui da Pássaro da Ilha, viu? Estamos aqui, Antônio Cláudio, aqui nesse programa, no teu programa Expresso aqui, estamos à disposição de você. Aqui eu peço desculpas se não foi aquilo que você queria saber tudo, mas eu me deixo. Gostei muito da conversa e espero até receber outros vereadores de Mococa aqui no programa. Isso. Mococa e Guaranés é muito próxima uma da outra, né? Isso. E a gente tem que saber mais sobre as nossas cidades vizinhas, principalmente porque Mococa, nesse ano 2015, teve muito caso de dengue, né? Teve. Uma epidemia de dengue. Isso teve reflexo no Igaraí? Teve, vários. Muitos casos em Igaraí também? Muitos casos. Porque muita gente de Igaraí trabalha em Mococa, estuda em Mococa. É, e mesmo Igaraí teve. É. Mas aí o postinho de saúde lá fez um grande trabalho, pôs de todo mundo na rua, de porta em porta e tudo, fez um grande trabalho, depois pulverizou e aí amenizou a coisa e graças a Deus melhorou. Muito obrigado, viu, Gilmar? Eu te agradeço, Antônio Cláudio, me deixo à disposição e eu agradeço essa oportunidade. Valeu, e deixo um abraço a todos os ouvintes. E um abraço também pro André. Fez companhia aqui nesse bate-papo. Isso. Intervalinho comercial e voltamos já. Vamos conversar com o pessoal do Conselho Tutelar aqui de Guaranésia na sequência do Expresso. Expresso.